aquela estrela com luar. Fui feita pra brilhar no seu olhar. E sei que você foi feita pra mim. Te quero só pra mim. Você é meu presente, de Deus. Que tudo nessa vida vai passar. Mas meu amor por você nunca vai mudar. Nessa vida inteira. E essa besta não para de pensar. Nós dois juntinhos querendo se beijar. Nós fomos o par escolhido pra poder se casar. Paixão! Essa vai tocar em todos os paredões do meu Brasil, viu? Eu creio nisso. Mas meu amor por você nunca vai mudar. Cuida de mim, que eu cuido de você.